Azul 42, 17, bom dia, contato radar, subo para nível de voo 340, voe direto Leda. 340, direto Leda. Afirmativo. Dan 3520, controle. Prossiga. Autorizado, Alfa Romeo 363. Tá, Alfa Romeo 363, está atingindo agora o 190, muito obrigado. Frente. Controle azul 4207. Prossiga. Coordenar para ativar a proa de bátiva. Aguarde coordenação. Controle Salvador, voo 9406, passando nível 200. Voo 9406, aciona identificação, desça para nível de voo 050 e chega da Mari. 050, via Mari. Autorizaria sua distância ou número, presente? Autorizado, direto Duna, desça 050, voo 9406. Duna 050, voo 9406. Azul 4217, tem contato com o centro Recife, coordene com o mesmo na frequência 13325, bom voo. 3625, obrigado, boa. Para descida, SAM 3520. SAM 3520, serviço radar encerrado, chame o controle Aracaju no 20.3. Aracaju 203, boa. Patango, Oscar, Zulu, Alfa. Confirme sua velocidade indicada. Gente, alteração para o sequenciamento, curva esquerda para o 010. Limite a magnética 100 de Simbra. Voo 9406, informa o tráfego, sua posição 12 horas, 1 ou 2 milhas, rumo nordeste, mantendo 4 mil pés. Um Charlie 208, irá ultrapassá-lo mesmo. Gente, voo 9406. 61 para Guarulhos. Aguarde cópia, prepare a DEL. Aí, A Magnésia 100 de Simbra. 040, reporta estabilizado, 0 4 0, reporta estabilizado, Oeste do Luan. 0406, desça para 2000 pés, o ajuste no 020, autorizado, assinalia X-Ray, reporta estabilizado. Gente, descendo para 2020, chamarei LS X-Ray, gol 9406. Salvador, bom dia, gol fim de Índia. Chegou o fim de Índia. Gol fim de Índia, no pátio principal, posição 62, solicita autorização de reboque para cheque de motores na taxiway entre a Golf e a Fox. Gente, gol fim de Índia será quanto tempo para o ataque ser Golf? Aproximadamente 20 minutos a 30, senhor. Repassará a estabilidade. O Salvador é o Sam Mike X-Ray Austin, na posição 5 do pátio 3. Prossiga, tá? Solicitando autorização de giro de motor em marcha lenta, já autorizado previamente também para ela. Coordene com a equipe do solo e reporte ao término, tá? Reportaremos, muito obrigado. Golf India Índia autorizado o reboque e a Juliette Alfa até o ponto de espera da Golf. Silêncio. Aguarde transferência, o Oscar Zulu Alfa. Ou no pronto cópia? São Paulo Guarulhos autorizado 360 via Upper Zulu 10. Decola da 10, curva direita no perfil da Dael Leda Motima. 5526 transponder 120 decimal 80 controle. Guarulhos 360, Upper Zulu 10, decola da 10, curva direita. Dael Leda Motima. 5526 120. Ou mudou, mudou. Pronto no 4. O Golf India Índia na escuta do Sol. Golf India Índia na escuta, pra chegar. Seu táxi será via Bate 3, ok? Bate 3 quilo até a Golf. Reporte na quilo para ingresso na aula. Certo. Fique atento, aeronave da TAM efetuando um check no Bate 3 em marcha lenta. Positivo. ILS X-Ray Go 9406. Go 9406, faça duna, complete na ILS, chame a torre 1-1-8-9-5. 1895, Gol 9406. Torre Gol 9406, final pista 1-0, baixei travou. Go 9406, avistado livre pouso 1-0, vento 1-80 graus 1-0-9. Livre pouso na 10, Gol 9406. Atango, Oscar Zulu Alfa, chame a torre 1-1-8-9-5. 1895 com a torre Zulu Alfa, bom dia. Bom dia, bom dia. Oi, Salvador, bom dia. Atango, Oscar Zulu Alfa, estabilizado, Zulu Alfa. Sente, Atango, Oscar Zulu Alfa, continua a aproximação, confirma intenções, pouso no zero. Pousando a zero, procede após prospecta o Zulu Alfa. Seja falando o Oscar Zulu Alfa, continua a aproximação, vai dar no pista livre. Vai dar no pista livre o Zulu Alfa. Três minutos. Aeronave. Alô, boa noite. 406, livrou. De 406, taxi de Alfa, reporte antes da GES. Roger, GES, 406. Então, Gótica Zulu Alfa, avistado. Livre pouso, pista 0, vento 170 graus 109, apenas confirmando, parte 3, destino. É o TECA, o destino Zulu Alfa, livre pouso. Juliette, 9406. 9406, Juliette, portão 09. 79406, boa noite. Bom dia, 3601 no TAN. Informação Delta Congonhas 360. Inicial 340. Tenho já aprovado 360. Pronto pra qual? Pronto, qual? Privado São Paulo Congonhas 360, nível. É o 3190 por vaga, 3190. Pós conforme. Decola da 190 por uma direita no perfil da Adael Leda Mótima. 5553 o transponder, 120, tem sinal 80 o controle. Chegue pronto no 8. Amarelo 3601. Salvador, muito bom dia agora. No azul 9300, informação Delta para Porto Seguro. 9300, guarde costa, prepare a subida coral. Guarda coral, você escuta. Tramento no 4, gol no 161. 161, posição 4, autorizado, deixa eu pegar. No taxi, gol no 161. Para confirmar, somente abastece e segue com o novo plano? O Oscar de Luafa está com uma carga, carrega, abastece e prossegue. Gente, da presente está autorizado o ingresso no patio no Via Juliette e agora para ingresso no patio 3. Ingresso na Juliette, na sua escuta para ingresso no patio 3 do Luafa. Mike X-Ray Oscar, suficiente, aguarde para o reboque, tem aeronave que vai estacionar no patio 3, se quer estacionar eu libero seu reboque até o 3. Ok, suficiente, obrigado. Sopatão Gosta, Zulu, autorizado, ingresso, patio 3, reporta estacionado e chama o solo para nova cópia. Ok, patio 3 está autorizado, solo para nova cópia, o Zulu. Até a Golf, autorizado até a Golf. Reporte na mesma. Reporte na mesma. Aqui X-Ray, eu acho que autorizado o início de reboque. Reporte para ingressar no pátio principal. É que foi ótimo, paciente. Obrigado, senhor. Nove três zero zero, pronto pra cópia? Bom dia, 00. 9300, autorizado Porto Seguro, nível 180, decola da 1-0, curva direita no perfil da Coral, Astana 02, 7, Uno no transponder e o controle em 120.80. Autorizado por seguro 980, decola 10, curva direita no perfil da coral, aciona 0271, chama controle 208, azul 9300. Correto, parte 3, champion. Segundo 161, 174 a bordo, 4 horas e 10, galeão. 174, 4 e 10, galeão, Libertar, na direita, 5, ponte férias, 245, ajuste no 0, 1, 920, boa viagem. Direita, 245, bom dia, colono 161. Escuta. Fala, gol no 161, negativo, contato 245, pode esperar a próxima. É 1895, o 161. 95, obrigado. Chegou no 161, né? 1161, bom dia. 30, alinhar e decolar, pista no 0, vento 170 graus e no 09. Aí decola no 0, gol no 161. Salvador Azul 9300, puxa, estacionamento. Azul 9300, fazendo equipe de solo. Assim que tiver condições de iniciar o push com a aeronave da Santa Fe rebocada para o pátio 1, está autorizado o chefe do táxi. Gente, autorizado em coordenação com a equipe de solo, chama na táxi. Decolado 31, controle no 208. 308, bom dia. Voo 1161, contato radar, suba para nível de voo 360 via saída da EL. 360 via da EL, voo 1161. trazer tem possibilidade de uma prova aéreo? Autorizando, direto Leda, gol 1161. Leda, 1161. Solo Salvador, é o Sam Mike do Toyota, solicitando ingresso ao Pátio 1. Até a posição 3 autorizado, Mike Clear. Ok, Toyota sim, obrigado. Toda a possibilidade igual ao 1161, boa noite, vá. Base coordenação. Vai lá. Azul 9300, para táxi 38 a bordo, 5 horas, alterna Vitória. Ótimo, aluno 61, graças. Índia, no ponto de espera, torre 1895, ajuste no 020, uma boa viagem. Segue a aeronave da já vai finalizar a boca no teste. Gente, utilizado o pátio 31, Índia, lá chama a torre 1895, segue o tempo. Bom trabalho, bom dia. Salvador, gol fim de Índia no, na posição gol para início do cheque de motores. Forte até. Forte até. Gol 1161, chame o centro Recife, frequência 13325, alterne 1251. 13325251, bom dia. Salvador, bom dia, azul 9300, próximo ponto está na 64. Azul 9300, autorizando linha de decolar, pista no 0, vento 180 graus, 099. Linha decola no 0, 9300. Bom dia. Salvador, Tan 3601, fundamento do Figueiredo. Tan 3601, portão 8 autorizado, chama o táxi. Autorizado, chamarelo, 3601. Decolado aos 40, controle no 208. 1208, bom dia, colega. Controle, muito bom dia, azul 9300. Azul 9300, bom dia, contato radar, chegou para nível de voo 180, voo direto coral. Sim, ativo, direita coral subindo para o 180, 9300. Alfa Zulu Fox. Alfa Zulu Fox, solo em 121, décima 1. 3 já pode para ingressar no pátio principal, Alfa Zulu Fox. Agora para ingressar no pátio principal, Alfa Zulu Táxi 1301, temos 1755 a bordo, 3 horas e 50, galeão. Prisado táxi, bate 1 no Índia, no ponto de espera, torre 1895, ajuste no 020, boa viagem. 3601. Bate o Índia, ponto de espera 1895, ajuste 3601, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, 3601 Tatã, ponto de espera da 10 pronto. É 3601, autorizado a linha de decola, pista no 0, vento 180 para o 0. A linha de decola, 3601. Solo, Alfa do Lufox na saída do pátio 3, pronto para ingressar no pátio 1 na posição 1-0. Na rolagem, tá 3-0. 1-0, o azul. Autorizado até 1-0, Alfa do Lufox. Meia-zero-uno, decolada 5-2, controle no 208. 208, bom dia, obrigado. Controle de Salvador, bom dia, da 3601. 3601, bom dia, contato radar, submantém o nível 360 via saída da El. Da Ela é da Morte, vai ao 360, subida até 360.